Souza, a produção que faz a diferença no Amapá. Posso ver no seu olhar um futuro pra nós dois. Vamos parar de brigar, quero ter o seu amor. Confesso que fiquei chateada, mas agora já passou. Joguei todas as lágrimas, agora é só amor. Não fique com medo, pode se entregar. Eu prometo nunca, mas vou te magoar. Não se preocupe, amor, a tristeza não vai voltar. Já estou preparada, pronta pra te amar. Anjo querubim, Souza é sucesso! Posso ver no seu olhar um futuro pra nós dois. Vamos parar de brigar, quero ter o seu amor. Confesso que fiquei chateada, mas agora já passou. Enxuguei todas as lágrimas, agora é só amor. Não fique com medo, pode se entregar. Eu prometo nunca, mas vou te magoar. Não se preocupe, amor, a tristeza não vai voltar. Já estou preparada, pronta pra te amar. Anjo querubim, vem logo me amar. Vou eternizar você só pra mim. Anjo querubim, vem logo me amar. Amor tatuado no meu peito. Nenhum

mais eu te aqueço mais, mais, mais eu te aqueço mais, mais, mais eu te aqueço mais. Breno! Nas mixagens, DJ Breno Souza, fazendo diferente e você sabe disso. Chorei por Banda Rister. Um tremor de sucesso. Te puxa e vem pro show do considerado. DJ Breno Souza. Não engane seus ouvidos. Ouça! CD DJ Breno Souza. E se for outro, recuse imitações. Banda no meu. Baby, esse beijo é demais. O que seu corpo faz, mas nenhum faz. Derretes todo gelo em mim. Não sei viver sem ti. Segue a melodia, deixa te guiar.

sabe que tá servindo só de anestesia. Imagina quando der essa notícia que a história de vocês é uma mentira. Ai, ai, e quantos corações vai ter que iludir pra perceber que cê não vive sem mim? Se tá doendo a saudade, fala logo a verdade, e quando passa a raiva me chama. E quantos corações vai ter que iludir pra perceber que cê não vive sem mim? Se tá doendo a saudade, fala logo a verdade, e quando passa a raiva me chama, me chama, me chama. Severino DJ Breno Souza, qualidade e profissionalismo. Esse amor que só me traz dor. Tô te amando às escondidas, é tão bom, mas é perigoso. Essa paixão me deixa louca, é tão bom nessas aventuras. E eu me entrego sem pensar, te amo além do prazer. Antes do amanhecer, você se vai. Souza, é sucesso! Antes do amanhecer, você se vai. Saindo às escondidas, pra ninguém ver. A sua voz, eu só tenho o silêncio. E a solidão me tortura. Sei que é errado esse amor, escondido sou a outra, mas te amo. Tocando a melhor sequência pra você dançar. Eu sou um passado, ponha-me em ser. mas não dói demais. Ai, ai, ai, eu não dá mais.